Tá no grau aí. Vamos ver se Jesus aí toma conta aí. Beleza, então aí. Tá tendo sempre culto aí. Eu vou estar sempre te ligando e orando por vocês aí. Firmeza? Firmeza, pastor. Pode crer. Então, beleza. Dá um abraço aí na tua esposa, nas tuas meninas e irmão. Falou. Beleza, falou. Quadrilha é tipo assim, uma família quadrada na cintura, os olhos e pinos tira. Circuita só a movimentação, o entro sai, o vai e vem dos avião. Que decola e sobrevoa por aqui o mundo. Aqui tem mela, tem pó, tem de tudo. Me lembro os caras sem vaga pra canalha. Inadmissível cometer falhas. Quantos conheci, eu nunca me esqueci. Morrer por eles e eles por mim. Tem muito sofrimento, angústia e lamento. E pra muitos não existem mais argumentos. Uma, duas, talvez até três mortes. Em sequência explode a violência. A guerra tá formada, a noite é diligência. Quantos corpos vão cair nessa sentença? Uma pá de dona banda e umas carreta louca. E os maluquinhos de corrente de touca. A firma cresce o zóio, é muita ostentação. Ou ele é playboy ou deve ser um bom ladrão. Mas pode ter matado muito mais que 100. Não me matou, não matou ninguém. Assim se acha certo, um tanto problemático. Mas mesmo assim tem o seu esquema tático. Quantas mães já vi chorar? Quantas guerreiras já viram seu filho tombar? É muita pilha, cilada, armadilha. Quem anda na trilha nunca sai da mira. Se sai da linha, o demônio é que te janta. E seus camaradas vão te jogar nas chamas. Sem nenhuma salvação, esta sim é a lei do cão. É cabuloso morrer sem pedir o perdão. Ô rei, tá atrasado, mano. Vamo aí. Demora aí, doido. Só tô calçando pisante aqui. E aí? Mesa, tá preparado aí pro culto? Tamo, e aí? Vamos lá, né? Tô escutando teu som aqui, ó. Pode crer. Infelizmente, mó galera morre sem perdão aí. Aí é caixão, acaba a Deus, né, julgar. Pois. E não a nós, mano. Então, nunca, vamos, né, que vamos aí, que a galera só tá esperando a gente. Vamo aí, vamos demorou lá. Da gente ir agora. Ir pra bem longe, esquecer tudo isso. Olha o filho do seu Milton. Corta o caminho tradicional, muitas vezes desigual, véi. Sempre na minha, sempre na moral. Tá tudo certo, pai, eu não fiquei pra trás. Só foi uma fase e eu não quero mais colocar o meu pescoço na guilhotina. Porque do bolo eu só era uma fatia que desandou e agora se recuperou. E seu filho uma nova família formou: Jéssica, Camila e a Cecília. Minha esposa Laura, minha família tá na mão de Deus. E olhe pelos meus e que aprendam os ensinamentos seus. Sem quadrilha dando baixa da firma, sem esquecer que as chances são mínimas. Meu barraco tá tranquilo daquele jeito. Daqui eu posso ver os cara lá no beco. Supremacia, a dor que agonia. E o sangue escorre por aqui todos os dias. O cheiro é forte, ladrão se arrepia. Quando a vingança vem na covardia. Ter dinheiro, o mal necessário. E se rodar numa fita é só os comentários. Mataram um irmão de um camarada meu. Aí parceiro, deixa na mão de Deus. Deixa pra lá porque a vida continua. Tem sua coroa e seu pivete na rua. É importante, você tem que saber que sempre tem alguém orando por você. Pra não esquecer e não voltar atrás. Porque o crime por aqui é cadeia e jaz. Tá valendo, tô afim de tomar uma gel. Apreciar a claridade e o azul do céu. Tá meio frio, estamos no inverno. À noite uma fogueira pra esquentar o ego. Sem mistério, uma fuga pros desesperados. Até naquela se correr é o culpado. Na M Norte se via muita morte. E um opalão cabuloso na Ceilândia Norte.